Infelizmente é o fim, a paz aqui não tem. Periferia, tiro, revolta, a guerra vai além. 9mm, matraca, 380, corpo no chão, inocente no cemitério. A parede é de madeira e não segura bala. O peito não é de aço, pá, vai pra bala. Sistema nocivo destruindo a favela, que tira comida, joga o revólver, mata a paz e traz a guerra. O secretário de segurança, filha da puta incompetente, sua polícia não protege, atira na minha gente. Seja preto ou branco, trabalhador, se tromba na noite, vai ser do tambor. Todo dia nessa porra tem finado, tem cabeça decapitada em cima do muro e corpo no mato. Criança observando o trauma no coração, tem mãe desesperada e o sangue pelo chão. É nocivo pra favela o sistema, que não te dá opção pra sair do problema. Aqui a vida é triste, eu lamento por ser assim. Doença, fome, morte e miséria, infelizmente é o fim. Moleque rasgado, mãe chorando, massacre suburbano. Rotineiro, holocausto, urbano. Os filhos da puta me traz um cano, o pânico. Holocausto, urbano. Moleque rasgado, mãe chorando, massacre suburbano. Rotineiro, holocausto, urbano. Os filhos da puta me traz um cano, o pânico. Holocausto, urbano. A chuva cai mais uma vez e outra casa desaba do morro. Pessoas com ferimento embaixo da terra e do tijolo. A mancha agoniza e grita desesperada, decepcionada, vendo sua filha entre as lamas soterrada. Na rua de cima, novamente, mais um cara morre. Ficou devendo, fudeu, então descarregaram o revólver. Velório na rua, o rabecão vai demorar. Vem depois que o cheiro aumentar, que o corpo inchar. Daqui tô vendo a cor do sangue no asfalto, que vem do peito do filho da puta do boy no assalto. Ou será que o sangue escorreu de uma criança? Bala perdida nessa guerra pode matar a esperança. Primeiro lugar no ranking de novo, pois é o país que mais se mata com arma de fogo. Destruição, lágrimas, pânico, morte. Pra estar vivo nessa porra, você tem que ter sorte. Até moleque de 10 anos com a PT carregada, segurando ferro na mão, dominando a quebrada. Aqui a vida é triste, eu lamento por ser assim. Sim. Doença, fome, morte e miséria, infelizmente é o fim. Moleque rasgado, mãe chorando, massacre suburbano. Rotineiro, holocausto, urbano. Os filhos da puta me traz um cano, o pânico. Holocausto, urbano. Moleque rasgado, mãe chorando, massacre suburbano. Rotineiro, holocausto, urbano. Os filhos da puta me traz um cano, no pânico. Holocausto, urbano. O barraco tá com placa pra vender. Quer fugir com a família, com medo de morrer, acuado, indefeso. No desconforto do seu lar, ele tá preso. Vai trabalhar com medo, com o coração na mão. Na volta sua família pode tá no caixão. Troca de tiro com a polícia, o traficante. A guerra impera nas favelas, a violência é constante. A mãe no barraco pensando no futuro dos filhos. Como será que vão viver entre a miséria e o gatilho? Agora é no combate, meu povo que se mata na 12, na Glock da rota. Se acabando no crack, ponto facultativo para a morte do governador. Dinheiro alto no enterro do finado opressor. E para meu povo sofrimento, veneno por veneno. Marreteiro, criança aleijado, se fodendo por seu sustento. E o governo onde é que esteve? Cadê? Me explica então, cadê a melhoria? Só vejo mortificação. Aqui a vida é triste e eu lamento por ser assim. Doença, fome, morte e miséria, infelizmente é o fim. E os poderosos bem seguros, observando. Moleque rasgado, mãe chorando, massacre suburbano. Causto. Os filhos da puta me traz um cano, o pânico. Causto, urbano. Moleque rasgado,